Essa qual, Rodrigo? Essa na frente? Você marcou a minha vida, viveu, morreu na minha história. Chega a ter medo do futuro, da solidão que em minha porta bate. E eu gostava tanto de você, gostava tanto de você. O corpo desta sombra, em sonho vejo este passado. E na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Quero ver pra não lembrar. Pensei até em me mudar, lugar qualquer que não exista o pensamento em você. Rodrigo. Não sei por que você se foi. Quantas saudades eu senti. E de tristezas vou viver. Aquele adeus não pude dar. Você marcou a minha vida. Viveu, morreu na minha história. Chega a ter medo do futuro, da solidão que em minha porta bate. Oh, oh, oh. E eu gostava tanto de você. Gostava tanto de você.